A noite, minha bela, singela donzela eterna, se tornando às vezes uma várzea cadela, usando de fracos pra me subjugar, abalar, irritar, quem sabe até derrubar. Esperando a reação pro jogo começar, mas cada peça tem seu momento para tocar. O tempo é rei, da verdade eu sei, nunca duvidei, veja ao vivo um replay. Moleque, senta dedo, prova que não há medo, registra a estatística, se foi mais um preto. Da morte vem a vida, novo band no gueto. Momento de conflito, ferro e carne em atrito, ouve-se estampido, silêncio, gemido. Entra na maldade ou é o próprio perigo, bandido fudido, trabalhador, mendigo. Capos, metro, botos, olho, escolho, tá escolhido. Que a verdade seja dita em todos os andares, bares, lares, números ímpares ou pares. Matam dezenas, centenas, se pá, até milhares. Sujeito a olhares, pensamento, momento, lag do local, senão não vai dar tempo. Corpo estendido, virou já passatempo. Uma mãe chorando pelo filho, lamento. Este daí é o verdadeiro sofrimento. Vem que tem, malucão, vacilão, sem noção, fofoca e briga pra vagabundo é sério. Vem que tem, malucão, vacilão, sem noção, fofoca e briga pra vagabundo é sério. Uma noite eclética, musical, tudo na moral. Vou na festa 4P, depois rolê na rave. Tenta entender, mulher meu proceder, indo atrás dessa onde eu tiver que ser. Só se eu não fechar o Chuck querendo se aparecer. Traficantezinho de Oswaldo Aranha, pela muca, pela canha, te beijam e te arranham. E tu um banco ganha nesse momento, se arreganha. Acho que tem amanhã, mas sou eu que abocanha. Flecha no cu, whisky, Red Bull, bebida preferida, deixa gaga semi-nu. Ao refletir, penso no Sugismundo, nem por um segundo esqueço do vagabundo, se declarando corninho frente ao meu condomínio. Aqui não é favela, foi maior novela, vizinhos na janela observando aquela goela. O que ele falou, me feriu, me chocou, minha mente que momento congelou. Coisa do diabo, já tinha engatilhado, movimento pretendido, paralisado. Queima meu filme, uma obra, cavou sua própria cova. Só fica imaginando o assassino e a desova. Só fica imaginando o assassino e a desova. Só fica imaginando o assassino e a desova. Vem que tem, malucão, vacilão, sem noção, fofoca e briga pra vagabundo é sério. Vem que tem, malucão, vacilão, sem noção, fofoca e briga pra vagabundo é sério. Sing the song, baby.